aquele pai estava discutindo com o diretor do hospital. Aquele hospital era uma fundação. E aquele pai era um dos maiores mantenedores e doadores daquela instituição. E ele estava irado porque a sua filha de 12 anos estava doente e os médicos não curavam. E o diretor do hospital, acuado, ficava mostrando os exames para aquele pai, dizendo: mas a sua filha não tem nada. Mas como não tem nada? Minha filha vive de cama, não sai para estudar, está pálida, está emagrecendo, e vocês me dizem que ela não tem nada? Eu pago tanto esse hospital, eu mantenho essa instituição, e vocês não curam a minha filha? Aquele homem queria uma solução. E o diretor do hospital se justificava: olha, veja os exames, a menina não tem nada, nada. E o homem disse: será que eu vou ter que levar minha filha para tratar nos Estados Unidos? Será que eu vou ter que levar minha filha para o exterior? Será que aqui no Brasil não tem um hospital decente para cuidar dela? O diretor do hospital disse para aquele pai desesperado: eu compreendo a sua dor, compreendo a sua revolta, mas acredite, nem aqui no Brasil, nem em qualquer hospital do mundo, você vai conseguir a cura da sua filha, porque simplesmente ela não está doente. Eu lhe garanto que ela não está doente. E o que eu faço então com a minha filha? Deixo ela morrer? O médico disse: olha, vamos fazer o seguinte. Vamos dar umas vitaminas para sua filha, mas só isso, nem remédio. E vamos deixá-la na sua casa com uma enfermeira bem qualificada para tomar conta dela dia e noite. E vamos ver o que acontece. E aquele pai, contrariado, dizia: é um absurdo. Minha filha está recebendo alta sem ter sido tratada. É um absurdo. Aquele homem estava realmente aborrecido, chateado, nervoso. Mas fazer o quê? A filha voltou para casa e era uma imensa mansão. E continuava ali, definhando, sumindo, emagrecendo, cada vez mais pálida. E a enfermeira, dia e noite, ali cuidando fielmente. Foi aí que a enfermeira disse para aquele homem muito rico: meu senhor, posso eu fazer um tratamento para sua filha? E ele disse: mas você nem médica é? Sim, mas já que ela também não está doente, de que adianta um médico? Posso fazer do meu jeito? E aquele pai, que queria a cura da sua filha, disse: lógico. Está bem, deixe comigo. Mas eu vou ter que levar sua filha para passear comigo. Como? Vai sair com a menina? Tá, eu mando o motorista levar. Sim, tudo bem, você pode até mandar o motorista, mas o que eu vou fazer depois, ela vai sozinha comigo. Mas olha lá o que você vai fazer, hein? Olha lá o que você vai fazer, vou colocar o segurança vigiando. Não, senhor, não se preocupe, eu vou cuidar da sua filha. E aquela enfermeira, no dia seguinte, ajudou a menina a se vestir, ajudou-a a caminhar e entrar no carro. E ela pediu ao motorista que fosse até o morro. E naquele morro, ela pediu que o motorista parasse. E ela deu a volta, ajudou a menina a descer daquele carrão e ajudou também a subir o morro. O segurança foi acompanhando, com medo. Estavam entrando numa grande favela, num morro perigosíssimo. E aquela enfermeira, que estava ajudando a menina a subir o morro, também carregava uma sacola. E ela parou na frente de um barraco. E naquele barraco tinha uma mulher viúva com 8 filhos pequenos, um menor do que o outro, tudo em escadinha, crianças descalças e sem camisa. Apenas uns shortinhos de roupa, um calção velho. E aquela mulher, aquela enfermeira, cumprimentou a dona do barraco e a mocinha, a menina, percebeu que ela já era conhecida. Foi muito bem recebida e entraram naquele barraco de chão batido, e arrumar uma cadeira para a menina sentar, porque ela estava fraca, cansada, e as crianças a rodearam imediatamente, fascinadas com o seu cabelo loirinho e bonito, fascinadas com o seu vestido, o seu sapato brilhante. Parecia que uma princesa tinha entrado naquele barraco. E logo, logo, o mais pequenininho já estava no seu colo. E a menina continuava acompanhando a conversa da enfermeira com a dona do barraco, com a mãe daquelas crianças. E percebeu que a enfermeira estava entregando um pouquinho de feijão, um pouquinho de farinha, e perguntou: o que mais está faltando? E a dona do barraco disse: ah, está faltando um dinheirinho para comprar um leitinho para as crianças. E ela viu a enfermeira tirar assim uma nota de 10 reais e dar para a dona do barraco, e disse: olha, compre isso e a semana que vem eu volto para trazer mais alguma coisa. Está precisando de remédio também? Ah, seria bom, não é? As crianças estão com vermes, seria bom. Tá bom, então semana que vem a gente volta. Aí se despediu da mãe daquelas crianças, ajudou a menina a se levantar e desceram o morro. E o segurança, observando de longe, aí entraram no carro e foram embora. O pai daquela menina, quando soube que a enfermeira a tinha levado até uma favela, mas ficou muito irado. Você é uma irresponsável. Você quer que a minha filha seja sequestrada? Você quer que me chantageiem? É isso? Como é que você leva a minha filha numa favela? E a menina, defendendo a enfermeira, disse: pai, por favor, foi muito bom. Aliás, a semana que vem eu quero voltar lá. Pai, o que é bom para vermes? Como assim que é bom para vermes? É, o que é bom para vermes? E o homem disse: sei lá, minha filha, acho que licor de cacau. E a enfermeira falou: sim, licor de cacau, ascaridil, tudo isso é muito bom. Aí a menina falou: pai, sabe o que é? A gente conheceu uma família e as crianças estão todas barrigudinhas e não é de comer muito não, é de vermes. E eu quero voltar ali a semana que vem levando remédio para aquelas crianças. Aliás, pai, semana que vem tá longe demais, eu preferia ir amanhã. De jeito nenhum, naquela favela você não volta mais. Mas pai, deixa eu ir. E pela primeira vez aquele pai viu a filha com vontade de sair de casa, com vontade de sair da cama, com vontade de viver. Contrariado, ele disse: está bem, mas os seguranças vão acompanhar. Não, tudo bem. No dia seguinte, a menina se levantou sozinha, se arrumou sozinha e junto com a enfermeira passou na farmácia, compraram os remédios para vermes, compraram vitaminas, compraram no mercado uma cesta básica e foram a caminho daquele morro, subiram o morro e ela ficou feliz de ver aquelas crianças. Puxa, que alegria! E a menina nem percebeu que ela subiu um morro sem a ajuda da enfermeira. Subiu com as suas próprias pernas e ficou ali rodeada das crianças e disse: ah, amanhã eu volto trazendo roupa para vocês. E no dia seguinte, lá estava ela de novo, subindo o morro junto com a enfermeira, trazendo roupas novinhas para aquelas crianças. E assim, todos os dias, ela passou a fazer aquele serviço, ajudando o próximo e auxiliando as crianças. E o seu pai ficou muito impressionado. E não é que a sua filha estava curada mesmo? Agora a menina queria até fazer uma faculdade, queria estudar, fazer assistência social, se interessou por tudo aquilo. E não mais estava ajudando apenas uma família, mas muitas famílias naquele morro. Através da caridade, ela encontrou a cura para sua enfermidade. E você sabia que isso realmente está dentro da vontade de Deus? E se você começar a praticar a caridade, auxiliar os necessitados, ainda que você esteja doente, você será curado, curada? Pois escute só o que eu vou ler para você no profeta Isaías, capítulo 58, versículo 7. Deus falando assim: porventura, eu não desejo também que você reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então, diz o Senhor, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha só, quando você socorrer o pobre ou necessitado, a tua cura brotará apressadamente, e Deus colocará cobertura na tua vida, tanto na frente como na tua retaguarda. E mais ainda, olha o que diz o versículo 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele te dirá: eis-me aqui. Acontecerá isto se tirares de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Deus vai começar a ouvir o teu clamor, a socorrer você também nas tuas necessidades, e guardar a tua vida mesmo quando você estiver na escuridão. E andando na escuridão, Deus fará a luz resplandecer como se fosse o sol do meio-dia. Ajude o teu próximo. Só tem bênçãos para a tua vida. E o versículo 11 finaliza dizendo o seguinte, e eu quero que você tome posse desta promessa. Escute só. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam.